anticipated moment in racing. Então, pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco de edição número 105, onde iremos responder as perguntas dos fãs, de vocês mesmo. Irei dar aí algum palpite para Bristol. Vamos aí prever o que mais ou menos vai acontecer em Bristol no próximo final de semana. As perguntas, hoje eu quero começar pelo grupo NASCAR Home Tracks, né? E o Doug Neri, nosso parceiro de estrada aí, ele que faz a primeira pergunta. Ele começa assim: pelos feitos do Kyle Busch nas três categorias da NASCAR, ele sendo o segundo maior vencedor de corridas na história da NASCAR, 162 vitórias pelas categorias da NASCAR, somando, né, todas as categorias, vocês acham que ele está na hora, que está na hora do apelido do Buchinho ser deixado de lado ou mesmo trocado? Kyle passa a ser o Buchão e o Kurt Busch passa a ser apenas Busch ou não? Pela questão de idade entre os irmãos, deixa do jeito que está. Bom, meu amigo Doug, por questões de idade, né, o Buchão e o Buchinho aí, a questão é a idade mesmo, porque um já é um pouco mais velho aí, o Kurt Busch já é mais velho, então ele continua sendo o Buchão e o Buchinho por ser o mais novo. Não é por questões aí de feitos de carreira, né, pelo que o Kurt Busch fez ou pelo que o Kyle Busch fez. A questão aí realmente aí é a idade. O Kurt Busch é mais velho que o Kyle Busch. Então eu creio, presumo que esse trocadilho, né, Buchão para o mais velho e Buchinho para o mais novo, continue ainda. E não está na hora de trocar, meu amigo Doug Neri. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo com suas perguntas mais uma vez. Abração, Doug. Vamos agora então para o Loucos por NASCAR. Lá no grupo Loucos por NASCAR temos uma pergunta do Gives Villeneuve. Ele que pergunta assim, ele tem quatro perguntas. A primeira: com a perca da Stuart Haas para 2017 com base nos resultados do Childress, será que a intenção da Chevrolet está sendo diminuir investimentos na Cup? Observação: ano passado apenas Hendrick e Stuart Haas e Frutir Ho venceram com a marca. Meu amigo Gilles Villeneuve, não está sendo aí, creio que não é isso. É uma decisão particular da Stuart Haas, que realmente é mudar de montadora, né, que não deve estar muito contente, ou vai ter um incentivo muito maior quando mudar para a Ford, que é a marca que ela está indo, né? Então eu acho que não é muito a ver isso daí na Chevrolet, que é a maior, que é a principal, é a que mais venceu, é a dona da NASCAR aí, não porque a Toyota venceu uma corridinha aí, que agora a Chevrolet vai ser diminuída. Então, para mim, isso não tem nada a ver, é apenas uma questão mercadológica, uma questão de o que a Ford tem a oferecer para a Stuart Haas aí, por ser uma equipe de ponta, né? Vamos só relembrar que a Ford, sim, procura um bom time para si, alinhar, para se firmar, para reerguer a Ford, e não a Chevrolet, que está diminuindo suas operações na Cup. Isso não tem nada a ver, é a Ford sim que procura se fortalecer para os próximos anos, que a Ford está muito aquém, muito atrás, né, das outras montadoras Chevrolet e Toyota. Número 2, a pergunta aqui: qual pode ser o fator determinante para as longas sessões de bandeiras verdes este ano? Os carros chegam a um nível de tecnologia que não quebram ou se desgastam. Quando vem a paralisação, é por contatos ou isso é coincidência? Meu amigo Gilles Villeneuve, não sei se tem muito a ver isso daí, que as corridas agora têm maior número de bandeira verde porque os carros não quebram. Isso aí sempre foi a essência da NASCAR é essa, né? As montadoras fazer carros que duram a corrida toda, essa é a intenção de mostrar que o produto dela é bom, que a imagem que está na pista é levado para a rua. Então essa é a intenção realmente aí. Então, eu acho que mais assim, o Gen 6 ele traz uma confiabilidade maior para as equipes, tanto para o piloto como para os times mesmo trabalhar. Então, eu acho que não vem ser muito ao caso, e realmente não é muito ao caso, não. A evolução também dos equipamentos, a evolução dos carros, dos equipamentos, dos kits aerodinâmicos aí, realmente ajuda um pouco mais aí. E aqueles pilotos queixo duro também diminuiu, já que o nível dos pilotos aumentou muito. Não temos mais aqueles pilotos forasteiros, até esse charter aí que foi inventado agora pela NASCAR aí. Não temos mais aqueles pilotos forasteiros que de vez em quando aparecem só para garimpar dinheiro. E também alguns ficam rodando igual o peão da casa própria durante a corrida e rodam 50 mil vezes durante a corrida. Então eu acho que é uma evolução técnica dos carros e também uma evolução dos pilotos também. É claro que temos corridas com muitas bandeiras amarelas, temos corridas com poucas bandeiras amarelas. Isso daí é normal. A terceira pergunta: quando o Tony Stewart retorna? Assim que ele ficar bem, ele irá retornar, ainda não tem uma data prevista, né? Mas assim que ele estiver melhor ainda, ele retorna. Já está aqui meio ameaçando a voltar aí, logo logo ele volta. Eu penso que se ele não voltar antes do final de abril, no mês de maio ele já esteja de volta, o Tony Stewart. A quarta pergunta, fechando aqui as perguntas dos Gives, é: por onde anda atuando o Sam Horne Jr.? Por enquanto ele está parado, né? Não está correndo de nada, está parado aí. Deve estar participando de alguma outra corrida regional aí, mas ele está parado, o Sam Horne Jr. Gives, muito obrigado e seja sempre bem-vindo com suas perguntas. O Gustavo Miller pergunta: nessas 7 primeiras etapas tivemos poucos acidentes e a maioria das amarelas ocorreu por culpa de pneus ou detritos. Nessa etapa foram 7 bandeiras amarelas e apenas 7 delas por acidentes. Por que vocês acham que isso está acontecendo? O novo pacote dinâmico, a diminuição do grid e a ausência de Debbie Burton ou do JJ Ailey? Bom, meu amigo Gustavo, é mais ou menos o que eu respondi para o Gives agora há pouco, né? Eu deveria até ter lido a sua pergunta junto com a dos Gives para responder para vocês. É uma evolução. O Gen 6 é um carro que traz mais confiabilidade para os pilotos. O carro é melhor. O carro consegue dar mais segurança para os pilotos. Ele é um carro mais fácil de guiar. O próprio kit aerodinâmico, apesar dele estar dificultando um pouco a dirigibilidade dos pilotos, mas ele consegue trazer os pilotos aí com sua evolução, os pneus com sua evolução, né? E consegue aí realmente ter corridas melhores. E como eu falei agora há pouco também, esse charter aí veio para nivelar um pouco os pilotos, já que temos pilotos de maior escalão no grid. Não temos mais aqueles forasteiros que vem com aqueles carros bem ruins mesmo, aqueles carros sem muito equilíbrio, que ficam rodando igual o peão da casa própria aí. Então, Gustavo, para mim, na minha opinião, a NASCAR está evoluindo tanto o nível técnico como o nível mecânico e o nível, sei lá, de tudo. Tudo está uma constante evolução aí. E temos aí menos pilotos queixo duro na corrida, com certeza. Gustavo, seja sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua pergunta. A outra pergunta é do Sérgio Fucuro. Ele pergunta: qual foi a grande mudança que houve com o 18, o que levou a ser mais regular e forte mentalmente? Acham que ele é o maior favorito ao título? Vem de top 10, vem de 10 top 5 em 11 corridas, as últimas 4 do ano passado, mais as 7 primeiras desse ano. Ou até mesmo uma grande fase que pode ser passageira. Meu amigo Sérgio, eu falei exatamente sobre esse momento aí do Kyle Busch. Como eu falei, ele vive o momento dele, né? Esse é o momento que ele está passando aí. Ele está tudo dando certo para ele, tudo caminha, o vento sopra a favor dele aí e as coisas vêm acontecendo para o Kyle Busch. O Kyle Busch está melhor, mais focado, preparado. E o Kyle Busch é aquele cara que senta em qualquer carro e faz o carro andar. Então, o momento do Kyle Busch é esse. Assim, quem viveu o momento do Jimmy Johnson, né? Eu particularmente vivi desde 2006 aí, os títulos do Jimmy Johnson, né? Parece que agora é o momento do Kyle Busch. Mas temos o Chase, que é onde tudo pode ser mudado, que lá realmente tudo é peneirado, mesmo apesar de ele estar num bom ano, no bom astral, dando tudo certo para ele, ele pode também chegar no chase e um pneu furado, que não tem nada a ver com ele, com o Kyle Busch, se ele está bem ou não na corrida, pode tirar ele do chase aí. Mas vamos aguardar, né? Até o final do ano tem bastante coisa para acontecer. Sérgio, muito obrigado aí pela sua pergunta. O Anizen Fabrizio Binotto pergunta: eu acho que esse Facebook aí é do casal, então penso eu que é o Brunotto que vai estar perguntando aí. Acho que é a fase ele deve aproveitar, pois vejo o Harvick que continua forte, pois é um ótimo piloto, mas não está tão constante quanto esteve em 2014, 2015. Eu creio que isso aqui foi uma resposta também ao Sérgio e quero concordar com você. Com certeza o Kevin Harvick passou o momento dele, ele foi muito bem em 2014, muito bem em 2015, e parece que esse ano as coisas não estão muito favoráveis para o lado dele não, né? Mas o Kevin Harvick continua muito bem, apesar dele ainda estar no morno ainda, ele não está quente, ele está morno ali, o Kevin Harvick. Ele faz boas corridas, mas também vem fazendo uma corrida não muito regular. Então o Kyle Busch o Kevin Harvick já está naquele meio termo, diferente de 2014 e 2015, quando ele estava sempre forte, sempre andando muito bem ali no top 5, próximo liderando. Tanto é que ano passado ele bateu o recorde de segundas colocações, que foram, se eu não me engano, quase 10 ou mais de 10 de 2015. Então, Brunotto aí, parabéns pela sua pergunta, seja sempre muito bem-vindo. Bom, pessoal, então aqui eu encerro as perguntas de hoje. Por favor, mande mais perguntas. Eu gosto muito de responder a perguntas dos senhores. Será sempre muito bem-vinda as perguntas. Vamos falar de Bristol. Bristol, a corrida da Action Series que acontece no sábado à tarde, largada às 1h30 da tarde, né? Bem próximo do almoço aí. Cuidado para não cochilar durante a corrida, porque acaba de almoçar ali, já vai assistir uma corrida aí. É perigoso cochilar. E a corrida no domingo acontece a largada às 2 horas da tarde. Previsão do tempo é boa, não chove, não tem previsão. Inclusive para o domingo, muito sol aí lá em Bristol. Uma das pistas para mim mais clássicas, mais favoráveis aí. E com certeza está na minha lista aí das corridas que eu mais gosto de ver e que eu preciso assistir. Com certeza eu preciso assistir as corridas de Bristol aí, sempre gosto muito. Quem venceu a corrida ano passado, as duas corridas ano passado, uma foi o Matt Kenseth, que é essa corrida agora de abril, e a segunda corrida de noite, né, a corrida noturna, quem venceu foi o Joe Logano. O Cal Edwards venceu a corrida em 2014, né, o Cal Edwards que estava naquela vontade, que ele tinha mudado já para Joe Gibbs. O Cal Edwards venceu a corrida em 2014, essa corrida agora de abril, que o ano passado foi em março, e o Joe Logano venceu a corrida de agosto, né. O Joe Logano que está muito bem aí. Então aí, pessoal, nas últimas corridas aí, a Chevrolet venceu apenas em 2013 com o Casey Kane, que foi essa corrida agora de março, né, de abril, que o ano 2013 foi em março. E vem a última vitória foi também, né, tirando o Casey Kane, a última vitória foi do Jimmy Johnson, que foi em 2010 aí. Essa foi a última vitória do Jimmy Johnson em Bristol. Então, fazendo um exercício rápido aqui, eu quero apostar na Action Series como um contender. Eu não quero apostar no Kyle Busch, que vai correr e vai vencer, né? Ou vai vencer o K22, o Cup Driver acaba vencendo. Eu quero apostar no contender ao título. Esse contender que eu vou apostar vai ser o Eric Jones. Eric Jones, para mim, vence a corrida no sábado. E no domingo, quem vence a corrida, para mim, vai ser o Joe Logano. O Joe Logano vai aproveitar essa maré aí e vai vencer e vai carimbar o seu passaporte para o Chase 2016. Estarei confiante para isso aí acontecer. Bom, na Xfinity Series, tá, pessoal? Quem venceu as últimas corridas? A última corrida foi o Toyota, foi o Kyle Busch no ano passado, né? Essa corrida de abril, quem venceu foi o Joe Logano. A corrida de agosto, quem venceu foi o Ryan Blaney. E Kyle Busch também venceu em 2014. Esses aí foram os últimos vencedores da corrida em Bristol. Então, pessoal, temos aí um grande final de semana. Bristol vem aí com sua pista muito pequenininha aí, apenas 8 0.847 milhas, né? Então, uma pista muito... Perdão, metros. Então, pessoal, Bristol vem aí com a sua pista minúscula, né? Apenas 847 metros de pista. Corrida durante o dia, diferente um pouco aí, né? De agosto, quando a corrida é noturna. Eu, particularmente, gosto muito da corrida noturna. Não gosto muito da corrida durante o dia. Mas é Bristol, né? Bristol é Bristol. Então, vamos torcer aí por uma grande corrida aí. Vamos torcer para que tenhamos... muita briga, muito empurrão, muito payback, muito toque, porque é uma pista difícil de vencer. Os vencedores, Kurt Busch, os irmãos, os Busch Brothers, né? O pessoal que não fala aí, tem 5 vitórias cada irmão aí, o Kyle Busch 5, o Kurt Busch 5. Depois, Matt Kenseth tem 4 vitórias, o Kyle Edwards tem 3 vitórias, o Joey Logano e o Keselowski, a dupla da Penske, tem 2 vitórias cada um. Tony Stewart tem 1. Danny Hamlin tem 1 também, Kevin Harvick tem 1, Jimmy Johnson tem apenas 1, né? Curioso, Jimmy Johnson tem apenas 1 vitória em Bristol, Casey Kane tem 1 e Dale Junior também tem 1 vitória. Esses são os pilotos que venceram, que ainda estão em atividades, ainda, que ainda correm ainda, né? Por exemplo, o Jeff Gordon tem várias vitórias aí, mas o Jeff Gordon não corre mais. Eu vou até olhar quantas vitórias o Jeff Gordon tem, que eu fiquei curioso agora. 5 vitórias também, ele tem o mesmo número de vitórias dos irmãos Kyle Busch, perdão, dos irmãos Busch, né? Tanto Kyle Busch como Kurt Busch. Top 5, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no top 5. Quem conseguiu mais top 5 em Bristol é o Matt Kenseth, são 13, Jimmy Johnson 10 e o Kevin Harvick são 10. Top 10, quem conseguiu mais aqui é o próprio Kenseth, né? Com 20 top 10. Impressionante o número do Kenseth aí. O Jimmy Johnson, 16. E o Kurt Busch, o Dan Hall Jr., o Ryan Newman, 15 cada uma aí. E claro, vamos olhar aqui a média de chegada aqui, né? O average finish. Levado às suas proporções, o Kurt Busch... Perdão. O Rickson Hall Jr. é o que mais tem o melhor rate aí, mas ele tem apenas 6 largadas, né? O Kyle Busch, ele tem... a média de chegada é de 12.0 e o Matt Kenseth de 12.8. Dan Hall Jr. com 12.8 também. O Greg Biffle, que tem um número bem interessante, tá, pessoal? O Greg Biffle aqui tem 13.1, mas ele nunca venceu. E tem 6 top 5 e 13 top 10. Então, temos aí uma grande corrida pela frente aí. Vamos aguardar aí o final de semana. E o campeonato continua cada vez mais quente, né? Mais aflorado aí nesse ano de 2016. Lembrando que as vitórias são importantes, mas também tem a pessoa que luta por pontos aí, e a luta por pontos continua bem interessante, tá, pessoal? É um tal de piloto entrar, piloto sair, buchase, bom resultado com mau resultado aí, joga piloto pra lá, joga piloto pra cá. Realmente tá bem interessante esse ano a luta pro chase 2016. Falta muito chão ainda pela frente, mas temos pilotos aí que estão se destacando no meio de pilotos que talvez mereciam mais destaque aí. Realmente está bem interessante. Um dos exemplos que eu quero passar aqui para vocês. Por exemplo, como eu já falei, o Casey Kane, né? Falei no blog do Sprint Cup. O Casey Kane atualmente ele conseguiu a sua vaga. Se o Chase começasse hoje, ele empurrou para fora o Ryan Blaine do Chase. E ele sobe aí para o Chase, para participar do Chase aí. Então... o AJ Medina também continua ladeira abaixo, está perdendo pontos e pontos aí. Possa ser que na próxima corrida o Rickson Hall Jr. ou o Kyle Larson entre no chase. Claro que, como já falei, falta muita corrida, mas vamos esperar aí um pouco. Mas que está interessante essa luta aí, tá. Pessoal, muito obrigado por estar comigo na edição número 105. Voltamos semana que vem com a edição número 106 para falar de Bristol, que com certeza iremos fazer uma grande edição, porque teremos com certeza um bom final de semana por lá. Então, cuide-se bem, pessoal. Sejam todos agraciados aí pelo amor à NASCAR. E voltamos semana que vem. Cuide-se bem, pessoal.